you get to hear me now. Aposta CDL FM, o som de Minas que você ouve aqui. Esse é o Aposta CDL FM, Gabi Melo, quando você chegar. Enquete 102.9. Sua opinião faz a diferença. CDL BH. Bom, na semana passada perguntamos como você realizou as compras para o Dia das Mães. 66,7% dos nossos ouvintes realizaram as compras pela internet. Nesta semana, estamos falando de imposto de renda. O prazo para o envio da declaração do Imposto Pessoa Física 2021, ano base 2020, vai até o próximo dia 31. Inicialmente, o prazo terminaria em abril, mas devido à pandemia, a Receita Federal estendeu o período para a entrega da declaração. E a gente quer saber, você já declarou seu imposto de renda este ano? Sim, você gosta de declarar o quanto antes? Não, mas vai declarar nos próximos dias ou gosta de declarar mais perto do fim do prazo? Acesse o Twitter, arroba rádio 1029 ou o site cdlbh.com.br e participe! Essa última hora teve o apoio cultural de Ponteio La Shopping. Ponteio, seu estilo, sua cara, seu shopping. Daqui a pouquinho tem o Confraria. Na CDL FM, as primeiras informações do dia chegam junto com o café. Rádio Café CDL FM. As notícias do Brasil e do mundo com uma pitada de opinião. Apresentação, Paulo Leite, de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã. Só aqui, na CDL FM, 102.9. No dia 27 de maio, a CDL BH e CDL Jovem irão promover o Dia Livre de Impostos, um grande movimento denunciando a alta carga tributária de nosso país. Por meio de vendas online, os lojistas irão comercializar produtos sem impostos e você, consumidor, encontrará descontos imperdíveis. Acesse o site dialivredeimpostos.com.br, conheça as empresas participantes e faça suas compras pela internet, pagando o real valor dos produtos. Filhos, netos e bisnetos de portugueses, o Viana e Souza realiza seu sonho da cidadania portuguesa. Torne-se um cidadão europeu. Ouvintes da CDL-FM têm condições especiais. Agende a sua consulta com o Viana e Souza. WhatsApp 991607268. Agora na CDL-FM, Tendências, com Lenora Rolfs e Leopoldo Gurgel. Me responde uma coisa, no morar, que tipo de amplitude é mais importante para você? Você prefere uma casa com superfície interna enorme, com salas integradas gigantescas, quartos em que poderiam caber uma casa inteira, ou um pequeno ambiente pode te bastar desde que aliado à paisagem externa? Para o arquiteto Leandro Brito, uma casa em pequenas dimensões pode ter tudo o que ele precisa. Mas hoje a gente fala de uma específica que ele construiu recentemente após passar meses confinado por causa da pandemia em um apartamento mínimo em Paris, onde fez mestrado e trabalhava com cenografia. Esse projeto foi feito aqui perto. É bem nos moldes de um estúdio, como preferem os franceses, ou uma kitnet, como muita gente fala aqui. Tem tudo o que ele precisa integrar. Sala, quarto, local de trabalho e cozinha e uma parte externa de tirar o fôlego. É nela que ele criou o Star, circundando a varanda com redes, de onde é possível apreciar a vista, que é o que para ele realmente contempla o sentimento de espaço. E como ele também decidiu que não iria fazer uma casa qualquer, ele pensou em trabalhar com terroir. Olha o francês de novo. Por isso, ele escolheu a estrutura metálica, já que ele enxergava uma contradição grotesca entre a existência de várias mineradoras próximas, que inclusive ameaçam a paisagem, sem que a matéria-prima fosse usada nas construções locais. Por isso também, ele teve a opção vernacular do pau-a-pique, muito utilizado nos séculos 18 e 19 e até hoje, em habitações mais pobres. Até a paleta de cores em tons terrosos tem tudo a ver, já que estamos falando de uma região de terra vermelha. O resultado desse projeto é muito incrível e você tem que conhecer. Corre lá no nosso Insta, o @tendencias.meg, e também no nosso site, o tendenciasmeg.com.br, para conferir os detalhes. Uma matéria muito linda feita para você. Um beijo e até a próxima. Tendências. CDL-FM. Oferecimento RKM Engenharia. Um estilo de vida sereno. Espera por você. E Salva. O melhor do couro. Confraria CDL-FM. Oferecimento Forneria Mineira. A tradição em pão e biscoitos de queijo. Agora também tem dadinho de tapioca. Experimente essa delícia. E agora tem confraria aqui na CDL-FM. Uma hora direto. Agora você ouve as melhores músicas de todos os tempos. Confraria CDL-FM. E para começar tem Ed Sheeran.